Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 17 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, sexta-feira, 11 de julho de 2014, edição do Café com a CBN. Aqui ao meu lado, comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E como convidado neste café, temos aqui o juiz do terceiro juizado especial civil e criminal, Dr. Marcos Antônio de Souza Lima. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, seu Hélio. Bom dia, ouvintes da CBN. Perguntas, Lucas? Inúmeras, que nós vamos aproveitar o nobre juiz que está aqui, Dr. Marcos Lima, para saber várias coisas. Afinal de contas, ele é juiz de direito, ele é o Estado constituído que nos dá a honra nesse instante de tomar o café conosco. Eu vou começar perguntando ao Dr. Marcos Lima sobre um assunto que interessa muito, principalmente as pessoas que fazem curso de direito, que é sobre a escola da magistratura. Até recentemente o senhor era a diretoria, ela vai sendo transferida, não sei se o senhor é o diretor no instante, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a escola da magistratura em Foz de Iguaçu, como funciona, quem são as pessoas que podem ter acesso, como é aquilo lá, doutor, por favor. A escola da magistratura no núcleo de Foz do Iguaçu, ela funciona desde o ano de 2002, tem tido turmas regulares todos os anos desde então. Atualmente, o diretor da escola da magistratura aqui em Foz do Iguaçu é o Dr. Wendel Brunieri. Eu sou o vice-diretor e coordenador pedagógico. O curso da escola da magistratura, ele é voltado para preparar aqueles que sentem no íntimo a vocação para a magistratura, para aquilo que eles vão encontrar no concurso e na vida como juiz. Então, as nossas aulas, elas abrangem todo o currículo exigido no concurso da magistratura, e o nosso diferencial é a abordagem das aulas práticas. Então, os alunos têm contato com a rotina diária de um juiz em aulas ministradas por juiz de direito. Então, eles realizam audiências, simulam despachos, sentenças, decisões interlocutórias e até sessões do tribunal do júri. Nós estamos muito felizes agora, recentemente, porque nós estamos colhendo frutos daquilo que temos plantado. Nós temos, além de outras histórias de sucesso, nós temos um egresso da Escola da Magistratura que ingressou na magistratura do Paraná, recentemente, e temos outro aluno do curso do ano passado que passou na primeira fase do concurso da magistratura e está evoluindo também. O curso da Escola da Magistratura, ele é anual, ele funciona no fórum, lá na sala da Escola da Magistratura. As aulas começam às 19 horas e terminam às 22h35. Nossas turmas têm de 20 a 50 alunos, e na hipótese do aluno fazer umas atividades complementares, num programa de 192 horas, o ano de curso da Escola da Magistratura aqui em Foz, ele serve para contabilizar um ano de prática forense, que o concurso da magistratura hoje em dia ele exige 3 anos de prática. Falando do Poder Judiciário, dos três poderes da República, talvez o Judiciário seja aquele menos até compreendido pela população brasileira. Qual que é a sua análise como membro justamente do Judiciário? O Poder Judiciário no Brasil, ele tem se fortalecido bastante nas últimas décadas. Eles têm realmente se aproximado de um estágio evolutivo grande. Em que aspecto? No Brasil, assim como em outras democracias do mundo, se adota o sistema da tripartição de poderes, antevisto por Montesquieu, que funciona harmonicamente mediante o que se conhece por sistema de freios e contrapesos. Então, nesse sistema de freios e contrapesos, um poder não exorbita das suas funções e não descamba para uma arbitrariedade, porque ele encontra obstáculo em outros poderes. E o Poder Judiciário, ele convive muito bem com esse sistema, já convive muito bem há muitos anos. Tanto que o Poder Judiciário, posso dizer que ele é talvez o mais amparado por esse sistema de freios e contrapesos. Por quê? Vejam, o juiz de direito é um agente político no sentido amplo da palavra, que não é eleito. Ou ele é objeto de um concurso público muito rigoroso, muitíssimo rigoroso, com várias fases que vão desde a demonstração do conhecimento do direito até exames de cunho psicotécnico, psiquiátrico, né? E o filtro, ele é terrível, terrível, tanto que muito se falou, e é uma situação que nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que não passou no concurso da magistratura de São Paulo, né? Isso não desmerece o ministro de nenhuma forma em relação ao seu conhecimento jurídico, porém, demonstra que o filtro do concurso, ele é imenso. A escolha do chefe, a escolha dos membros da cúpula do Poder Judiciário é feita pelo Presidente da República. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Poder Executivo com a chancela do Poder Legislativo. Essa escolha, ela é feita totalmente a critério do Presidente da República, tanto que poucos são os membros do Supremo Tribunal Federal que são juízes de carreira, né? Em razão de toda essa situação, o Poder Judiciário ficou durante muito tempo num papel secundário. Porém, diante de uma realidade que foi posta, que a Constituição não vinha sendo cumprida em todos os seus termos por omissões do Poder Legislativo e do Poder Executivo, recentemente o Supremo Tribunal Federal adotou uma posição proativa, né, que se conhece por ativismo, que é um termo meio discriminado, que tem recebido um viés negativo, mas não quer necessariamente dizer que seja uma coisa ruim, né? Então o Poder Judiciário tem agido nos casos de omissão do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Um exemplo recente disso foi decorrente da regulamentação por parte do Poder Judiciário a respeito do casamento e demais direitos afetivos. O Supremo Tribunal Federal entendeu que deveria agir naquela situação e assim agiu. Declarou a possibilidade que isso acontecesse como uma interpretação da própria Constituição. Muitos reclamou a respeito disso, né? Certo ou não, errado ou não, não cabe a gente fazer essa apreciação, porque o Supremo Tribunal Federal é quem dita isto por último, mas o fato é que ele só agiu assim porque o Poder Legislativo demorou muito para apreciar uma realidade que a sociedade já cobrava uma apreciação, ou para dizer que sim, ou para dizer que não, né? Então, eu acho que o Poder Judiciário está muito confortável na sua posição atual, no sentido de trabalhar para que o Brasil realmente seja uma república, o Estado Democrático de Direito. Estamos conversando aqui na CBN com o Dr. Marcos Antônio de Souza Lima, juiz do 3º Juizado Especial Civil e Criminal na cidade de Foz do Iguaçu. Vamos fazer uma separação de rede neste instante. Você que nos acompanha no AM em 1320, continua com o Jornal da CBN, primeira edição até às 9 horas da manhã. Você que está na internet em cbnfoz.com.br, nos acompanha continuando com esta conversa aqui na rádio que toca a notícia. E continuamos aqui na internet em cbnfoz.com.br. Passo a palavra novamente a Hélio Eduardo Lucas. Dr. Marcos Lima, estou vendo que o senhor traz aqui na lapela do seu terno, do seu paletó, um botão que é da AMAPA, Associação dos Magistrados Paranaense, que é muito bem presidida, com muita competência, por um colega seu, juiz que foi aqui da comarca, Dr. Frederico Mendes. Eu sei também que o senhor é um dos diretores da AMAPA, uma associação importante que congrega todos os magistrados do Paraná. E através da AMAPA deu-se início a um movimento que acabou culminando com êxito, que foi essa questão de a Assembleia Legislativa do Paraná entendeu de criar uma lei aumentando concedendo a todos os magistrados paranaenses aquele benefício chamado residência, que é um benefício que ele está em torno hoje de 15% do teto do salário do magistrado no sentido de um benefício de auxílio residência, que foi muito amplamente debatido, até hoje se fala muito, existem as correntes que aprovaram, outras que não. Eu gostaria de aproveitar o senhor aqui e que o senhor nos falasse a sua opinião a respeito desse fato. Como o senhor apontou, eu pertenço à diretoria da Amapar, então eu acompanhei o trabalho que foi realizado e que antecedeu a aprovação do auxílio moradia, né? Foi uma conquista histórica para a magistratura do Paraná. Foi um trabalho que foi realizado com bastante zelo, bastante propriedade pelo Dr. Frederico Mendes Júnior. O Dr. Frederico Mendes Júnior, ele realmente trabalhou aqui em Foz durante um bom tempo. Ele é muito querido aqui em Foz, um juiz extremamente competente, extremamente humano. Onde o Dr. Frederico passa, ele é lembrado com saudade, né? Inclusive, eu tenho certeza que o Dr. Frederico gostaria muito de poder participar aqui da CBN em Foz do Iguaçu. Tenho certeza que ele ficaria honrado de vir explicar a ele mesmo a respeito das questões do auxílio moradia, né? Ele tem um carinho muito grande por Foz do Iguaçu. O auxílio moradia, como a imprensa já noticiou amplamente, ele não é nenhuma novidade. Ele é um direito previsto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, editada há muitos anos, antes mesmo da Constituição de 88. Direito esse que foi repetido na Lei Orgânica do Ministério Público Nacional e que, inclusive, estava previsto na Lei Estadual do Ministério Público aqui no Paraná. Ele só não havia previsão no Paraná para que fosse concedido ao juiz de direito aqui no Paraná. Só que isto é reflexo de uma situação do Paraná. Por quê? Porque o auxílio moradia, ele é pago no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o ministro Joaquim Barbosa tem direito ao auxílio moradia. Ele é pago no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ele é pago no âmbito de todos os demais superiores tribunais do país, Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal do Trabalho. Ele é pago em vários outros estados. Ele é pago em Santa Catarina. Ele é pago no Mato Grosso do Sul. Ele é pago nos estados vizinhos do Paraná. Ele não era pago no Paraná. Então, o que a Associação dos Magistrados do Paraná fez foi reconduzir o juiz do Paraná a um status que já é usufruído por juízes Brasil afora, né? Então, eu como juiz, fiquei muito feliz que a Amapar, por meio do Dr. Frederico Mendes Júnior, tenha conseguido esta conquista, tenha conseguido, com o apoio do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa do Paraná, numa votação que foi bastante simbólica. A imensa maioria dos deputados entenderam que o pleito era justo e que finalmente foi implementado pelo presidente do Tribunal de Justiça e pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná agora recentemente, né? Como membro da diretoria, e eu acompanhei e trabalhei com os demais membros para que isso fosse possível, eu me sinto orgulho do Dr. Frederico Mendes Júnior e, por extensão, da Associação dos Magistrados do Paraná. Aquela imagem clássica que as pessoas fazem muitas vezes de um juiz, né, de uma sala muitas vezes cheia de processos, trabalho até de madrugada, muitas vezes em função do acúmulo de processos ali no seu juizado, é uma imagem que continua a ser representada? Como é que está a situação do acúmulo de processos hoje no Judiciário do Paraná? Essa imagem, infelizmente, ainda é real. Ela é decorrente de razões históricas, de uma falta de estrutura crônica e de uma política de não valorização do primeiro grau, que é, desenvolveu no Brasil inteiro. Isso não é um problema específico do Paraná. É, hoje, nós temos no Poder Judiciário diversos tipos de matérias, diversos tipos de organização. Historicamente, algumas varas são muito mais trabalhosas que outras em volume de processos. Né? Então, por exemplo, uma vara da Fazenda Pública tende a ter um número avassalador de processos. Uma vara civil tende a ter um número extremamente grande de processos. Uma vara criminal tende a ter um número menor de processos. Um juizado especial civil tende a ter um número muito grande de processos. Uma vara criminal, embora o número relativo de processos seja menor, a carga emocional, a dedicação que o juiz tem que ter, ela compensa, em termos de desgaste, aquilo que o juiz tem menos de processo. Então, é infelizmente uma grande realidade. E isso já vem de bastante tempo. Tanto que, se eu salvo engano, em 2007, o Banco Mundial soltou um relatório dizendo que o Brasil, os juízes do Brasil tinham uma carga de trabalho muitas vezes superiores aos seus vizinhos da América do Sul. Muito superior à carga de trabalho do juiz da Colômbia, muito superior à carga de trabalho do juiz da Argentina, né? E essa é uma realidade que, infelizmente, continua. Porém, graças a Deus, nos últimos anos, muita coisa tem sido feita, né? Então, as últimas gestões do Tribunal de Justiça do Paraná têm olhado mais para o primeiro grau. Houve uma revolução, por assim dizer, na gestão do presidente Miguel Cufuri Neto, e agora, em continuação com o desembargador Guilherme Gomes, as coisas estão caminhando de uma forma mais razoável, né? Porém, muita coisa tem que ser feita, porque muito daquilo que a gente vivencia hoje é devido à legislação que o juiz é obrigado a trabalhar. Muito bem, doutor Marcos. Vamos agora lá para Brasília, sair um pouco daqui e vamos falar. Gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância da Corte do Judiciário do país, envolvendo o seu atual presidente, Joaquim Barbosa, que anunciou agora que está desistindo da sua carreira, está renunciando, atual presidente do STF, está indo embora. Porque, enfim, anunciou ia sair em julho, deixou para agosto e está indo embora. Presume-se que ele esteja desistindo da sua carreira no judiciário, brilhante, diga-se de passagem. Ele teria mais 11 anos pela frente para ficar no Supremo, mas está indo embora. Presume-se que ele esteja recebendo denúncias, ameaças de morte a ele e a seus familiares, segundo até a revista Veja publicou. Muito bem. Isso ele não disse, mas é presumível. E eu gostaria de ouvir do senhor, que é um juiz de primeira instância, como é que o senhor vê essa questão de o presidente da mais alta corte judiciária do país estar desistindo do seu trabalho, provavelmente em função de ameaças que teria recebido daquele grupo ligado ao Mensalão. Como é que o senhor viu tudo isso? Olha, eu não tenho conhecimento dessa situação, eu não li essa reportagem na revista Veja, não tenho condições de tecer considerações a respeito disso. O que eu posso dizer é que se isto aconteceu desta forma, se o presidente da Suprema Corte está se sentindo ameaçado, isso demonstra como o Poder Judiciário está exposto, né? E porque receber ameaças infelizmente é uma realidade dos juízes Brasil afora. No Paraná, nós temos juízes que foram ameaçados de morte, temos inclusive uma comissão especial do Tribunal de Justiça que trata da segurança dos juízes, a Associação dos Magistrados do Paraná cuida disso também com bastante seriedade e infelizmente isto faz parte do cargo, né? Então o juiz ele tem que trabalhar com segurança, mas ele não pode se curvar a determinadas coisas. Quanto especificamente à aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, eu tenho uma visão muito própria a respeito da aposentadoria. Normal, as pessoas não se surpreendem quando uma pessoa que cumpre o seu tempo de trabalho pede para aposentar, né? Então, embora não se espera que uma pessoa que tenha o tempo de contribuição fique até os 70 anos, que é o momento da aposentadoria compulsória. Eu acho que se ele pediu aposentadoria por opção própria, isso foi muito interessante, uma opção de vida, né? De cuidar de interesses próprios, usufruir de um direito que ele conquistou. Né? Eu não sei se quando eu tiver idade e tempo de contribuição, se eu vou continuar trabalhando até os 70 anos. Né? A gente tem que ter uma visão de que nós estamos transitoriamente neste mundo, né? Então, Deus tem um plano para cada um de nós. Talvez fosse o caso de cuidar dos netos, de ver a família, né? O ministro Joaquim Barbosa teve uma passagem inesquecível pelo Supremo Tribunal Federal. Aqueles que admiram o trabalho dele e aqueles que o criticam são obrigados a reconhecer que ele entrou para a história. Estamos conversando com o juiz Marcos Antônio de Souza Lima, do 3º Juizado Especial Civil e Criminal em Foz do Iguaçu, neste café com a CBN. Uma última pergunta que eu faço aqui é com relação ao panorama do judiciário na nossa região da Tríplice Fronteira, porque a gente sabe que aqui, até pelas características sociais, geográficas, existe talvez uma demanda maior ao judiciário em função da quantidade de processos. Como é que está a realidade hoje em Foz do Iguaçu, especialmente em áreas como o criminal, que a gente sabe que acaba exigindo bastante do judiciário? As questões de fronteira, quero crer que a pergunta diga respeito a contrabando, descaminho, tráfico de armas. Na maioria dos casos criminais envolvendo essas situações, a competência é da Justiça Federal, né? Então, eu não teria condições de responder com propriedade, né? como está o panorama na Justiça Federal. Na Justiça Estadual, a gente recebe algumas coisas que são reflexo disso. Então, nós sofremos, embora a competência para o tráfico internacional de armas e drogas não seja do juiz de direito, a partir do momento que há internalização desses produtos, aí já passa a ser da competência da Justiça Estadual. Então, o que eu posso dizer é que o volume de trabalho decorrente da internalização de drogas, de armas, é muito grande. E a violência que decorre dessas atividades, certo? Acerto de contas, execuções de pessoas, isso também acaba desaguando nas nossas varas criminais. Mas não é só isso. Os problemas de fronteira, eles transcendem essa situação dos crimes, né? E impactam em todas as áreas do judiciário. Para você ter uma ideia, nós temos problemas de adolescentes que são apreendidos em Foz do Iguaçu, praticando atos infracionais assimilados a tráfico de drogas, enfim, qualquer outro tipo, e que são de outras nacionalidades, adolescente paraguaio, adolescente argentino. O que que faz com esse menino depois? Como devolve? Entendeu? Então são essas questões que elas eu não digo que atrapalham, mas elas dificultam muito o desenvolvimento de uma solução adequada. Tanto é assim que o Ministério da Justiça, por meio do Departamento DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vai, esse mês ainda, no final do mês, estará sediando aqui em Foz do Iguaçu um workshop com os juízes e demais autoridades relacionados a fronteiras, né? Então vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu, lá na sede da Polícia Federal, e onde os juízes terão a oportunidade de discutir esses problemas. Eu já tive a oportunidade de representar o Tribunal de Justiça do Paraná num trabalho desse que foi feito em Brasília no ano passado. E posso dizer para você que esses problemas de fronteira, eles são difíceis de serem resolvidos, porque envolve soberania de países, e eles não são exclusivos de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu realmente tem muito problema de fronteira, talvez seja uma das áreas mais críticas, mas desde de Roraima até o Rio Grande do Sul, nós vivemos dificuldades nesta área. O senhor vai ser, doutor Marcos, não sei se é o caso, mas os juízes eleitorais, existe um rodízio, eu não sei se o senhor vai ser juiz eleitoral nessa próxima eleição. E o senhor acha que, do jeito que... Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essa... O Guilherme já tocou, eu vou voltar ao assunto. Sobre essa demora do judiciário em expedir suas sentenças, o chamado trânsito final. Às vezes um processo, o cidadão demanda e ele, às vezes, morre e não vê o resultado da sua demanda. Demora demais. Temos casos de processo que leva mais de 20 anos, principalmente no cível, alguns dos criminais prescrevem. Dizem os especialistas que um desses motivos seria o excesso de recursos, chamados embargos, tem até embargo de orelha. Como é que o senhor vê essa questão, se de fato, na sua opinião, são os recursos em excesso que faz com que as sentenças demorem tanto? Sim, eu sou juiz eleitoral, na verdade estou, né? Porque como o senhor disse, a justiça eleitoral ela é feita mediante rodízio entre os juízes de direito. E eu respondo atualmente pela zona eleitoral do 104ª. E com relação a outra pergunta, infelizmente eu acredito ao nosso sistema processual a maior parcela de culpa pela demora dos processos. Não vejo como pode o processo terminar de uma forma mais célere com tantos recursos que são postos à disposição das partes. Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo que é juiz da vara de família, e a gente estava refletindo sobre isso. E ele me disse o seguinte, então ela acompanha o raciocínio para ver que é interessante. Eu recebo a petição inicial num processo na vara de família e a parte pede assistência judiciária. Aí vou lá, olho na petição inicial, é empresário, recebe não sei quantos mil reais por mês, e eu vou lá e dou um despacho. Indefiro o pedido de assistência judiciária, recolho-se as custas no prazo, tal. Daí surge um recurso. A parte agrava, vai para o tribunal às vezes reforma e fala assim, processe-se com assistência judiciária. Então, eu recebo o processo de volta, e o tribunal julgou um. Eu ainda não saí da petição inicial. Aí eu profiro uma decisão concedendo alimentos provisionais ou não concedendo alimentos provisionais. A parte recorre, outro agravo. O tribunal vai, concede alimentos provisionais ou não concede alimentos provisionais e volta para mim. O tribunal já julgou em tese dois processos. Eu não resolvi nenhum ainda. Eu nem citei o réu. Aí eu mando citar o réu. Aí o réu vem, é citado dos alimentos que ele foi determinado a pagar, dos alimentos cautelares lá. Ele não concorda, ele agrava de novo. Aí o tribunal vai, decide esse agravo, e eu estou lá. Marco audiência, faço audiência, não tem acordo, saneio o processo. Defiro a realização de alguma prova. Aqui que a parte faz? Agrava de novo. O tribunal pode conhecer, como não pode não conhecer. Enfim, profiro a sentença. O que a parte faz? Recorre de novo. Então, nós temos um número excessivo de recursos que podem ser interpostos de uma decisão judicial. Certo? Não tem como o processo terminar de maneira célere dessa forma. Então, realmente, eu respondendo a sua pergunta, eu acredito a demora no julgamento dos processos, a forma como a lei processual foi redigida. Estamos já nos momentos finais deste Café com a CBN. Considerações finais, Lucas? Não, somente agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite e desejar sucesso na sua caminhada lá no Judiciário fazendo justiça. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também aqui a equipe da Rádio CBN, a todos os ouvintes. É um prazer e um bom dia a todos. Conversamos com o Dr. Marcos Antônio de Souza Lima, responsável pelo 3º Juizado Especial Civil e Criminal aqui em Foz do Iguaçu. Café com a CBN volta na próxima semana.